Sejam bem-vindos ao episódio de número 9 do Literário Cast. Eu sou Rafael Francis. Eu sou Ana Shermack. Eu sou Matheus Lins. E eu sou Larissa Friani. E nesse programa musical, iremos compartilhar a trilha sonora que imaginamos durante a leitura de algumas obras. E é isso aí, tudo isso depois da vinheta. Literário Cast, o podcast da sua pausa para o café. When she was 22, the future looked bright. But she's nearly 30 now and she's out every night. Antes de ir para o cast, eu tenho dois avisos para o ouvinte. Agora, se você quiser ter seu recado lido no Literário Cast, basta você enviar um e-mail para literariocast@pausaparumcafe.com.br. Lembrando que no e-mail deve conter nome, idade, profissão e cidade. Este feedback é muito importante para a gente. O segundo aviso é informar para você ouvinte de que chegou as canecas do Pausa para um Café. Então, se você quiser adquirir a caneca oficial do site, tem um link aqui no post, clique lá e nos dê essa ajuda. Agora vamos para o cast. A gente fazer a nossa recomendação das trilhas sonoras, ou comentar a trilha sonora que nós imaginamos durante a leitura, acho que cabe falar se esse hábito é normal ou não, né? Vocês imaginam durante a leitura de uma obra a trilha sonora, ou vocês pensaram isso só pra pauta de hoje do programa? Olha, eu imagino trilha sonora na minha vida, então pra livro é completamente normal. Eu vou correr pra pegar o ônibus, por exemplo, eu coloco a trilha do episódio de Pandora de Doctor Who, por exemplo, pra ser mais épico correr atrás do ônibus. Então, pra ler livros eu também imagino trilha sonora. Eu até fiz um post pra editora Planeta na fanpage deles, depois eu passo. Que são 5 músicas pra você ouvir enquanto lê o livro Halo do jogo. Então eu sou viciada em escutar música enquanto tô lendo. Só leio escutando música. Pra eu ler, tipo assim, os únicos ambientes com barulho que eu consigo ler é trem e sala de aula. Então eu já não gosto de ter barulho enquanto eu tô lendo. Trilha sonora, tipo, eu não sou muito de associar histórias com música, principalmente de histórias que eu tô lendo. Tipo, quando eu tô escrevendo é um pouco mais comum, mas geralmente pra eu associar uma trilha sonora, ou é uma música que tá citada dentro do livro, ou são músicas que vieram da trilha sonora do filme que foi adaptado daquele livro, mas raramente é uma coisa que me ocorre, tipo, nossa, essa música tem tudo a ver. Eu nunca penso nisso, tanto que às vezes eu vejo alguém que associa uma música com uma história e eu penso, mano, que legal, como que eu nunca pensei nisso? Mas nunca me ocorre. Assim como a Larissa, eu também não costumo muito escutar músicas enquanto eu leio. Na verdade, eu costumo escutar mais músicas enquanto eu vou escrever. Às vezes eu tô em casa mesmo, sem fazer nada, coloco os fones de ouvido, vou escutar uma música e meio que fico viajando. E a partir disso, eu às vezes acabo imaginando cenas, e essas cenas eu acabo transcrevendo mesmo em palavras quando eu vou escrever. Mas quando eu vou ler, não costumo muito ouvir músicas ou imaginar trilhas sonoras. Entretanto, vez ou outra, acaba acontecendo. Começando com Ana, qual a trilha sonora que você falou, caramba, casa muito bem com essa obra? Então, fui meio tendenciosa porque o livro que eu escolhi também tem filme, mas porque eu li o livro inteiro escutando essa música praticamente, que é... O livro é o Clube da Luta, vocês sabem, conta a história do Tyler, o narrador, tem toda essa história aí que eu não vou contar, senão vou soltar um grande spoiler, mas se você ainda não leu o Clube da Luta, por favor, faça esse bem a você e a sua mente, ou não, enfim. E a música que eu escolhi é uma música do The Pixies, que é Where Is Mine? Oh, acho que é esse. Enfim, vocês vão ouvir ela agora. Essa música do The Pixies. Larissa, qual foi a sua trilha sonora que você imaginou durante a leitura de alguma obra ou sacou depois que se encaixaria melhor durante aquela narrativa? Pra mim, o maior caso é com Orgulho e Preconceito, que é um dos meus livros preferidos. De novo, e... né? De novo, né? Mas dessa vez eu que estou citando. A Marcele não está aqui para roubar a minha ideia. Na verdade, eu li o livro depois de eu ter assistido o filme, então isso mudou, de certa forma, a forma como eu enxerguei o livro, óbvio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a trilha sonora do filme de 2005, que é o que tem a Keira Knightley e o Matthew McFadden, ela é muito bem construída pros personagens e pra cada situação, e eu não consigo desligar as músicas das imagens e dos personagens e das histórias. Então, toda a trilha sonora instrumental e super bonita ficou muito marcada pra mim. Thank you. agora vamos para a terceira música, Matheus. Por favor, faça suas considerações e sua indicação. A música que eu escolhi foi Sweet Dreams, de Marilyn Manson, pro livro Espíritos de Gelo, de Rafael Dracon. Para quem ainda não leu o livro... Para quem ainda não leu o livro, ele traz a história de um homem que acorda acorrentado numa sala de tortura. E esse homem teve uma perda de memória em consequência de um trauma. E nessa sala em que ele acorda, há nas descrições de Rafael Dracon, um baixinho com a camiseta do Black Sabbath, que ele, junto com capangas, vai interrogar esse homem e vai torturá-lo na tentativa de fazer com que ele se lembre de tudo que aconteceu nos últimos meses da vida dele, detalhadamente, até ele chegar naquela sala. E o interessante para fazer a associação com música é porque o livro realmente ele é envolto nessa perspectiva de mistério e de terror. E eu acho que a música, ela traz um pouco disso. Não só nos timbres dela, mas também na composição da letra. Então, por isso a associação. Eu posso dar um adendo? Pode. Esse livro é fantástico. Eu li ele. Eu achei... Eu ia falar uma palavra que não podia ir lá, mas eu achei muito, muito, muito legal. Uma situação ética com palavras. Surpreende. Aqui pode, é muito foda, vamos falar logo. É muito foda. Nada descreve um livro tão bem quanto a palavra foda, gente. É verdade, mas esse livro é muito bom. Pra vocês terem ideia, eu li ele em uma manhã, sentada, esperando a minha mãe fazer um exame. Então eu fiquei sentada em uma sala de hospital, lendo ele. Então deu aquele clima ainda mais pesado, sabe, pra você ler o livro. E a música que o Matheus escolheu, eu acho que combina muito bem com o livro. E eu, na minha resenha, pelo menos de Espírito de Gelo, eu descrevi que esse livro foi um encontro entre o Chuck Palahniuk e o Tarantino. Os dois se encontraram e resolveram fazer alguma coisa, sabe? Gente, isso. Eu não sei o que eu imaginava. Eu comprei o livro, mas eu não li ainda. Mas... É muito bom, Larissa. Eu li em dois dias. Eu comprei porque eu gosto do Dracon, né? Porque eu sou super fã de Dragon Jeter. E aí foi tipo, ok, o nome do autor é esse, foda-se, eu vou pegar o livro. Mas eu não cheguei nem a ler a sinopse, mas por algum motivo me lembrou de um livro do André Bianco. Apesar de que eu acho que não tem nada a ver, eu espero que não tenha nada a ver, porque eu odeio o livro. Eu acho que o Espírito de Gelo é muito meu estilo de livro, tipo, é sangue, porradaria, soco e tortura. É o meu livro. E outras coisas mais. E outras coisas mais que não vem ao caso, mas é muito bom esse livro. Gente, acho que eu esperava mesmo o Dragões Jeter 2.0, isso também. Não. Nada a ver, não, né? Não. É, uma linha totalmente diferente. É que é meio naquelas de, tipo, quando você conhece só um livro do autor e aí você pega outro sem você saber o que é, né? Eu ia começar a ler totalmente no escuro. Na verdade, tem até uns traços mais maduros se comparado a Dragões de Éter. É bem comercial. Se você parar pra analisar o jeito que ele coloca, que ele faz os espaçamentos de parágrafo, as finalizações de capítulo. Eu não sei, porque quando, na verdade tem um problema quando eu vejo que o livro é muito comercial, quando eu enxergo todos os traços de tipo, não necessariamente de diagramação do livro, mas tem alguns livros que você lê, principalmente depois que você começa a aprender comercialidade da narrativa, quando eu consigo enxergar muito nitidamente, tipo, sabe, tipo, este é o momento em que o autor quer te fazer chorar, ou este é o momento em que ele quer começar o suspense, ou esse é aquele momento em que ele inseriu algum acontecimento, porque tá nos 20% do livro e tem que acontecer alguma coisa, entendeu? Quando eu vou vendo essas chavezinhas, eu fico um pouco incomodada, porque eu acho que é o tipo de coisa que, ó, óbvio, todo livro tem, mas eu não tenho que perceber. Então fiquem aí com Marilyn Manson. We'll be right back. Marilyn Manson, Rafael, qual é a sua escolha? Qual música você escolheu para ser a trilha sonora de alguma obra? Bem, o livro que eu escolhi é um livro bem adolescente, diferente do Matheus. Foi o Ecos da Morte, da Kimberly Durkin. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma série, eu não sei se é uma série de 3 livros ou uma quadrilogia, mas é um livro adolescente que conta a história de uma garota que nasceu com o dom de simplesmente identificar cadáveres. Então, toda vez que ela chega perto ou está próxima a algum cadáver, não necessariamente um cadáver humano, ela consegue dar forma aos sentidos dela e simplesmente aquilo a chama. Então, ela se sente atraída, ela sabe que tem alguma coisa ali em volta daquele ambiente e tal. É um livro adolescente, apesar dessa sinopse. Eu achei legal. E a trilha sonora que eu escolhi é de uma banda chamada Olaura. É uma banda que acabou. Eles lançaram um CD e finalizaram. Que triste isso. Infelizmente. Eu até fiquei feliz porque eu ouvi o CD e meio que já virei chat da banda. E eu mandei um e-mail pra vocalista e tal. Cara, como assim? Vocês lançaram um CD e não vão continuar? E ela respondeu, olha só. Enfim, sério? Sério? Que mas, legal. Enfim, infelizmente, chorei, ela respondeu, gente. E falou, olha, a gente acabou mesmo. Basicamente isso, né? Claro que ela foi bem, ela, beleza, olha, que legal que eu tenho um fã no Brasil, tipo, no cu do mundo, mas... Onde fica isso, né? Eu ainda falo, vocês estão índices, ou é nada. Enfim, eu fiquei bem feliz dela ter respondido, não tanto pela mensagem, mas tá aí a música do Olaura, e eu acho que tem tudo a ver com a obra, que a música se chama Killer on the Road. Fiquem com ela aí. Never caused a big sensation, but she's a killer on the road, and I cross my fingers hoping that our love can bear the load, but I can't change a killer on the road, a fire going cold, a barrel of a gun, a villain on the run. So wake me up before you go. She's a killer on the road. Don't care, but I can't shake the picture in my head. She's a killer on the road, a fire going cold, a barrel of a gun, a villain on the run. So barrel of a gun, villain on the run. So wake me up before you go. She's a killer on the road. Mas voltando pra Ana, qual foi a sua segunda trilha sonora, não necessariamente preferida, que você leu e, caramba, é foda? Eu vou ser a pessoa fofinha agora, eu vou ser contraditória agora. Lembra algum tempo atrás que eu reclamei no livro, no podcast Chique Lit, dos livrinhos românticos que tinham cenas mais calientes? Uhum. Algum tempo atrás eu li Entre o Agora ou Nunca, que foi um lançamento da Suma de Letras, que ele é o 50 Tons de Cinza que deu certo. E quando você fala, eu só fico imaginando qual trilha sonora você vai indicar. Eu tô julgando muito. 50 Tons de Cinza que deu certo. Não, ela falou, ela se colocou um termo aí que agora eu tô julgando muito e eu não quero mais ler. 50 Tons de Cinza que deu certo. O livro é nesse estilo, ele é um romance caliente. É, romance erótico, ou ele é estilo 50 Tons de Cinza? Porque há uma diferença. É, não, ele é um romance erótico. Ele não é tipo 50 Tons de Cinza vai ter pauladas e quartos estranhos. Ele é um romance bonito. Ele fala sobre uma protagonista que vai se encontrar e ela resolve pegar a mochila e sair viajar. E ela encontra o Andrew, que é um cara legal, com um ótimo bom gosto pra música. E quando eu digo um ótimo bom gosto, ele realmente tem bom gosto pra música. Ele não escuta Nelly Furtado, igual o Gray. Perdoem se vocês escutam Nelly Furtado. Mas ele escuta Bad Company, The Animal, sabe? Música boa mesmo. E ele tem um Chevy 69 também, tipo, e é uma viagem pro Texas. O livro se passa nesse contexto. É muito legal, é bem road trip, assim. É muito bacana o livro. E ele é bem... ele é bonito. Ele não é aquela coisa chata ou que... Ele tem uma história por trás, é bem bonito do protagonista. Tem um final que filha da mãe, que você tem vontade de matar pela trollagem que a autora te dá, mas é bem bacana. Então a música que eu escolhi é uma música que eles cantam, os dois personagens cantam nesses tipo cafés, meio bar, assim, no Texas, que é a música Barton Hollow, do The Civil Wars. É uma música muito fofinha e muito bonita. old preacher man save my soul. Dando continuidade ao programa, Larissa, faça suas considerações e sua indicação. Bom, a minha consideração é uma consideração dupla, porque o livro tanto tem uma trilha sonora feita especialmente para, como tem uma trilha sonora dentro da história, e eu vou explicar isso mais pra frente. É do livro Sábado à Noite, da Babi Dewitt, que foi relançado pela Generali há pouco tempo. No livro existe uma banda, que acho que se me chama Scott. Faz muito tempo que eu li, gente, então não lembro o nome da banda. Mas o livro, ele era uma fanfic baseada em músicas da banda McFly. Então, várias músicas que são cantadas pela banda durante a história são adaptações das músicas da McFly. Então, inevitavelmente, eu fui lendo do livro e fui reconhecendo as músicas. Então todas as músicas do McFly viraram uma trilha sonora pra história. A maior delas pra mim foi That Girl, que é uma música que eu amo e ficou super icônica pra mim dentro do livro, e eu nem lembro se ela, tipo, se existe uma adaptação dela dentro da história, mas eu imagino que sim. E depois do relançamento do livro, a Babi, junto com uma banda de amigos dela, que chamada DeLorean, eles fizeram uma trilha sonora especial para o livro, que tá toda disponível no canal dela da internet, e tem várias músicas muito legais, mas uma em especial que eu adorei e que eu fiquei completamente viciada nos últimos dias. Ela saiu bem recentemente, chama Não Podia, que inclusive é a irmã da Babi que canta junto com os meninos, e ela é muito bonitinha e tem tudo a ver com a história, obviamente, porque foi feita para a história, pensada na história, e mesmo se não tivesse, eu super deixaria no replay do meu iPod pra sempre, porque ela é muito bonitinha. Então fiquem aí com Não Podia. Não podia. Voltando agora para o Matheus. Considerações e sua indicação. Bom, a indicação da música que eu escolhi vai para o livro As Crônicas de Nárnia. Bom, As Crônicas de Nárnia, eu, na verdade, não tinha como escolher uma crônica exata para a música que eu selecionei. Acredito eu que a música se enquadre em várias, em todas as crônicas praticamente. Mas se tivesse que escolher uma, essa crônica seria A Viagem do Peregrino da Alvorada. Minha preferida, obrigada. Bom, a música é de Hans Zimmer. E se chama His Apparate, que é exatamente a trilha sonora do Piratas do Caribe. Depois da ótima trilha escolhida pelo Matheus, você, Rafael, qual é a sua segunda escolha para essa trilha sonora literária de hoje? Bem, a minha escolha vai para um livro que eu não necessariamente gostei, que se chama A Estrada da Noite, do Joe Hill. Para quem não conhece, ele publicou esse livro, mas eu acho que ele ficou mais famoso por publicar o livro e ser filho do Stephen King. Bem, esse livro se trata da história de um roqueiro que já é rico, já fez sucesso, e ele tem um hábito de colecionar coisas bizarras. E num leilão na internet, ele compra um paletó de um fantasma. Mas o quê? Tipo, sabe o Mercado Livre? É basicamente aquilo. Ele vê na internet, compra e lá na descrição da venda tava escrito: olha, é um paletó de um fantasma. Basicamente isso. E por esse hábito de comprar coisas bizarras, ele vai lá e compra. Só que ele não sabia que o paletó pertencia, não sei se é spoiler falar, se é desculpa, de um pai de uma ex-namorada que se suicidou. O pai dessa ex-namorada culpa ele por eles terem brigado e a partir disso ela ter suicidado. Acho que eu contei o livro todo, desculpa. Mas, como eu falei no começo, não é um livro que eu gostei. Teve um podcast que eu gravei no Cabuloso Cast que eu falei muito mal desse livro. Mas, convenhamos que se trata da história de um roqueiro. Então, acho que é uma coisa meio pessoal. De nada mais justo do que colocar uma trilha sonora que relembre, né? O bom e velho rock and roll. Fique com vocês e CDC, You Shock Me All Night Long. She was a fast machine, she cut the motor clean. Ana, faça suas considerações da sua terceira e última indicação. A minha terceira e última indicação, ia falar apresentação, é a melhor de todas, na minha opinião, é a melhor música, o melhor livro, não, o melhor livro não, porque tem Clube da Luta, e o Victor vai me entender. Eu escolhi Chagas da Condenação, que é um livro do Victor Miranda. Victor, um beijo. Ele é muito legal, esse livro. Ele é sobre um apocalipse zumbi que acontece no Rio de Janeiro. E pra você ter ideia, tipo, a frase central do livro é: e o Rio de Janeiro continua lindo. Apocalipse zumbi. É muito legal a ideia do Victor. Tipo, é o livro de apocalipse zumbi brasileiro que eu mais gosto. É, o personagem principal, ele é muito badass. Tipo, ele é Daryl Dixon, é fichinha perto dele, o Bento. E o livro, ele começa com uma frase de uma banda que é a minha banda preferida do mundo inteiro, que é Motorhead. Então a música que eu escolhi não podia ser diferente, é Ace of Spades, com o Deus Leme cantando. Larissa, terceira e última indicação da sua trilha sonora. Por favor, compartilhe. Bom, a minha última consideração foi um dos poucos que eu associei depois uma música a uma história, que é com os livros da série Instrumentos Mortais, não especificamente um. Foi meio que, né, uma trilha geral. E eu nem sei dizer por que eu acho que combina, mas por algum motivo, quando eu ouço a música, me lembra muito dos personagens e de alguns pontos da história. Que é a música Undisclosed Desires, do Muse. Eu não sei, acho que tem alguma coisa na batida da música. Nunca parei pra prestar atenção na letra mesmo, pra saber se tem alguma coisa a ver. Mas sabe quando você ouve e automaticamente você começa a se lembrar de pedaços da história e dos personagens? E, enfim, rolou uma associação muito imediata. E essa é a minha indicação. I know you've suffered, but I O último livro, minha última indicação, é de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, que traz a história de uma treva branca que ela deixa as pessoas cegas e, com um vírus, ela vai se espalhando por toda a humanidade e ninguém consegue controlá-la, a ponto de que todo mundo mesmo, fica cego. Mas é uma cegueira diferente. E nisso, as pessoas vão se aproximando umas das outras, porque elas percebem, algumas percebem que cooperando, talvez tornem um trabalho difícil em algo mais simplificado. Já outras são mais egoístas. Então, o que eu acho interessante nesse livro do José Saramago é que ele trata as pessoas, em cada uma na sua singularidade, e que ele coloca realmente você para pensar e até mesmo se questionar sobre alguns atos, sobre algumas coisas da sociedade. Então, José Saramago realmente é um mestre no que ele faz. Sem falar que a escrita dele é bem irreverente se comparado a tantos livros que a gente lê por aí. E a música que eu escolhi pro livro Ensaio sobre a Cegueira é Imagine, de John Lennon. John Lennon, Rafael, qual é a sua música, sua última música da vez? E a obra que eu escolhi foi O Senhor da Manhã, da Vanessa Bosso. O livro tem a premissa inicial do ataque às Torres Gêmeas. Então tudo se passa direcionado a esse ataque. A gente tem como protagonista a Helena, que é uma jornalista, e por meio de filmagens, gravações, entrevistas, ela começa a desconfiar que tudo isso faz parte de uma conspiração. E como segundo protagonista, nós temos o Jack, que é um agente do FBI, que por meio de investigações também, ele começa a ter essa mesma ideia, essa mesma preocupação coração. E a música que eu escolhi, a música se chama Need to Believe, do Gotthard. Essa é uma banda suíça, se eu não me engano, de hard rock. E o início da letra da música, eu acho que tem muito a ver com a premissa da história, o desenrolar da história. Lógico que, como é uma banda de hard rock, depois vai pro romance, né, no final da música. Mas tudo bem. Então fiquem aí com o Gotthard. Sometimes I don't know why I feel I wanna start crying. I see the children's eyes, I've seen their hope fade away. When the mother is crying for mercy, but no one's to hear. It's easy to turn one's head over and forget all the tears. Agora para nossa atração nova, que estreou o podcast passado. Então vai lá os podcasts passados e veja o que a gente vai fazer. E a gente perguntou no podcast passado também algumas dicas dos leitores, com nomes, sugestões. E a sugestão que a gente recolheu, que vai ser usada, foi a dica da vez. Então, como é uma dica, e é toda vez que tem podcast, nada melhor do que a dica da vez. Então é isso, Então hoje, agora a gente vai falar sobre as nossas dicas da semana, o que a gente gostou, o que viu durante desde o último podcast, o que a gente tá ouvindo, vendo, lendo, whatever, o que for. A gente vai vir aqui indicar pra vocês esse momento. Então diga lá, Rafael, qual é a sua dica da vez? Bem, na verdade, essa dica foi bem quando eu tava pesquisando as músicas das trilhas sonoras, que, enfim, como um bom apreciador do heavy metal, isso me causou um sentimento de nostalgia e eu fui atrás de algumas bandas que eu ouvia na adolescência e eu me deparei com o Stratovarius. É uma banda de power metal, se não me engano, e eu verifiquei o último clipe deles e gostei muito. De vez em quando eu ainda me pego cantando o refrão. A música se chama House in Days e o link do vídeo tá aqui na descrição, confira lá, é muito, muito bom. E você, Matheus, qual é a dica da vez? Minha dica da vez vai para a página do Facebook do Eu Leio Brasil. Para quem não conhece, é uma página que ela traz em sua composição uma divulgação de vários autores e mostra como também tenta incentivar a produção literária. Então, para todos que têm esse apoio à literatura nacional e que apreciam a mesma, podem ir lá curtir a página. Inclusive, o Eu Leio Brasil promove eventos que correm no Brasil todo. Você, Ana, qual a sua dica da vez? A minha dica da vez é um livro que eu acabei de ler hoje, no dia da gravação do podcast, que é um livro que vai ser lançado ainda pela editora Gutenberg, mas eu já recebi a prova aí pra ler, e eu não consegui parar de ler o livro até chegar ao fim. É um livro muito, muito bom, que curou, assim, totalmente a minha ressaca literária. O livro se chama Sombra e Ossos, é da Leigh Bardugo, é uma autora russa, se não me engano. Esse livro, ele é uma trilogia Geisha, é um nome estranho, mas o livro é muito bom. Ele conta a história de meio que uma sociedade, porque existe camponeses, então dá pra você meio que colocar o nosso mundo, mas ele mesmo assim parece que é um outro mundo, né? Ele envolve aí conjuradores, ele tem toda uma, várias castas que são muito importantes para o desenvolvimento da sociedade. Aí tem os conjuradores, as pessoas que são médicos lá, eles têm um nome específico, tem os rastreadores, que são para rastrear, os cartógrafos. Então, é muito bem ambientalizado, é muito bem escrito e é ótimo. Sério, fantástico, você tem que ler esse livro e vai estar a resenha aí no link para você. Agora vamos para o momento Jabá. Pessoal, façam suas considerações finais e façam suas também as suas propagandas. Eu quero convidar vocês para a fanpage do meu livro As Bruxas de Oxford, lá no facebook.com/asbruxasdeoxford, porque tá rolando uma promoção, ou melhor, vai rolar uma promoção assim que a página chegar nos 1000 likes. Então vai lá, dá uma curtida, porque quando eu chegar nos 1000 eu vou sortear o kit com o livro e todos os drinks. E no mais, acessem aí o meu blog, que é o www.larissaciliane.blogspot.com, que tem N coisas bacaninhas lá. E esse é o meu jabazinho básico de hoje. Bem, o de sempre. Agora eu não preciso mais falar pra vocês irem visitar o Pausa pro Café, porque vocês já estão nele! Então sejam bem-vindos ao Pausa pro Café. Vocês que vieram do Mais Resenhas, a gente espera e recolhe vocês de braços abertos. Sintam-se em casa. O Pausa pro Café é uma grande família. Mas acho que o meu principal jabá é pra convidar o pessoal pra vir ao grupo do Pausa pro Café. Vai ter o link no post. O grupo do Pausa pro Café é a melhor coisa que eu já inventei na minha vida. Tá muito divertido, o pessoal tá realmente conversando e não é o grupo assim pra pessoal divulgar alguma coisa. Não tem divulgação. Nem do Pausa mesmo, não tem link. Tipo, a gente realmente tá fazendo alguns debates sobre literatura, sobre séries, e o pessoal tá realmente conversando e tá bem ativo e tá super bacana. Solicite a sua entrada no grupo, a gente libera lá e vem conversar com a gente. Bom, o meu jabá vai ser... Eu vou repetir, na verdade, o jabá do programa passado. Então, pra quem já ouviu, prepare-se para ouvir de novo. Bom, então vamos falar de O Reino de Mira. O livro continua à venda no site da Editora Modo, também no site das livrarias Saraiva, Cultura e Siciliano, para quem quiser adquirir. E ele também pode ser comprado comigo. Basta acessar o blog reinodemira.blogspot.com. Lá você encontra informações sobre o livro, sobre os personagens, os lugares e demais curiosidades. Queria também convidar a todos de Fortaleza e eu que estiverem passando por aqui as férias. No dia 24 de julho estaremos um grupo de autores cearenses na Semana do Livro Nacional a ser realizada no Teatro da UFC. Para quem quiser mais informações sobre o evento daqui de Fortaleza, basta procurar no Facebook ou acessar o link que vai estar na descrição do post. E também no dia 27 eu estarei na cidade de Paracuru com mais autores cearenses. Nós estaremos falando sobre a literatura nacional e debatendo sobre as várias vertentes da literatura e seus mercados. No primeiro encontro de escritores de Paracuru. Então, quem estiver por lá, passando férias ou de repente mora na cidade e quiser conferir o evento, vai ser no dia 27 de julho. E é isso, pessoal. Todos os links estão aqui no post. Passem lá, dê sua conferida, sua curtida. Até o próximo Literário Cast.